Salvador, voo 1715, bom dia. No 897, solo ao 51, direito, táxi Alfa, Juliette, portão 3. Direita, Alfa, Juliette, portão 3, voo 897. 1715, continue a aproximação, aguarda a autorização de pouso. É, 1715. Charlie Yankee, táxi autorizado, chame para ingresso no 7. 795, pouso autorizado no 0, no 5, 0 graus, 10 nós. Livre pouso no 0, 17 no 5. Ingresso, Mike Charlie Yankee, reporte alinhado e pronto. Charlie Yankee e a torre? E o Mike Charlie Yankee vai fazer um aerovoltamento sobre o mar, isso, 20 milhas, Salvador, depois retorna? Sim, então decolagem autorizado, no 50 graus, 10 nós. 795, solo 54, direita, táxi Alfa, Juliette, portão 4. Habita 6570, cheque 3, chame torre, 1986. Controle Salvador Vena, eu sou o general 9970, sempre com informação bom. O perfil da Amari está cruzando nível 170 para 150. Sideral 9970, este é o controle de Salvador, ajuste 1019, desça para 2000 pés, direto Duna para o ILM. Direto Duna, desça para 2000. Polo 720, desça 8, mais que adianta, até volta. Salvador, muito bom dia, para carro 6570, final baixante. Abstra 6570, cheque o trem, 140 graus, 10 nós, pouso autorizado, ajuste 1019. 1019, livre pouso, Abstra 6570. Ali, aqui, show controle, Salvador, meu cordial. Bom dia, vai seguir corredor, chefe, o pé, era o levantamento. Ok. A torre me informou que o senhor vai fazer um levantamento a 20 milhas no setor sul. No caso, o senhor vai fazer o levantamento sobre o mar? Começamos ali, próximo a Vera Cruz. Ah, sim. Seria mais precisamente o setor uísque, né? A torre me deu a informação errada. Você vai manter 1000 pés até o farol da barra no primeiro momento. E após, qual será a altitude para o aerolevantamento? Após a altitude de 350 pés. Foi informado o corredor axé, ok? Positivo. Vai manter o corredor axé a altitude de 1000 pés até o farol da barra. Mais caminhão. Voador da 3171. Para push 612. Autorizado, chame táxi, o 3171. Absa 6570, solo 59, táxi à direita, via Alfa, Kilopat 3. Absa 6570. Alfa, Kilopat 3. Alfa, Kilopat 3, 6570. Ser 69, Campinas, tá pra gravar? Autorizado Campinas, 360, observo 1 no meio, escola da 10, curva direita, da El, Leda Bridges, controle 108, escola 5545. Qual transponder? 5545. Da 360 até Campinas, observo 1 no meio, 0, curva direita, da El, Leda Bridge, 208, controle, 5543, transponder, o azul 4069. É 5545, transponde. 5545. Afirmativo. 2044, a terminar. Web 508 na escuta? Escuta, Web 508, Brasília autorizar 360, Oper do Luno 7, Secola da 10, curva direita, na saída Lefa, Uno. Controle 1208, acendo 5541. Brasília 508, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, confirmando, nível 360. Só 9970, estou autorizado a aproximação e ele. Esse é o Clamarista Brindar. Intensidade clareza 1, não poderia repetir os dados, por gentileza? Mantido, é o 3171, como é que seria agora? Tá um pouquinho melhor, agora dá pra entender, tá baixo ainda, mas dá pra entender, confirme. O 3171, acionado para o táxi, tem 212, 212 a bordo, 4 horas de autonomia, terminando Galeão. Agora sim, agora alto e claro, livre táxi, via pátio Indy Alpha, informe no ponto de espera pronto, 3171, 1019 altímetro. Pátio Índia e Alpha, reportará pronto no ponto de espera, 3171, obrigado. Estabilizou, Sideral 9970. Ciente, reduz a cheque, o trem chame a torre. E 1186, Sideral 9970. 1186, obrigado. Salvador, bom dia. Voo 1804. Autorização para o... Chame o solo, 121, decimal 9, pela cópia. Chame o solo em 121, decimal 9, para a cópia. Torre Salvador, Brenas, esse é o Sideral 9970, o ILS da pista... Embaixo gravado. Ok, Sideral 9970, bom dia, tráfego avistado, livre pouso, vento 130 graus, 08 nós. Cliente, livre pouso. Correto, 9085 é o controle, meu cordial. Ajuste 1019, desça para 8000 na chegada. 8000 na ponte, anotei a solução. Decolagem 3171. Ali mantém. Ali mantém. Sideral 9970, solo 08, libera a direita, time solo 219. Libera a direita, solo 219. Alfa 0970, Alfa 0, Paixa 3, bom dia. Alfa, pode. Em Serra Delta Lima Oscar, 060 nível, decola da 17, curva à direita na oral, controle 1208, aciona 5543. 08. 208, obrigado, bom serviço. linha e mantém 5808. Trezona 53, desça sem restrições para 2000. Livre. Dois a bordo, confirma seu fone. Qual é? Estacionamento táxi 4 1 1 8 6 12. Voo 9085, Bonf até Pelo, após Serra Vida 366, LS Vixe autorizando. Confirme para o Valpera de Nico. Você está executando a voz, chegada Bonf até a posição Pelo, após Serra Vida 366, LS Vixe autorizado, com voz solicitada. Confirma Bonf até Pelo, após Serra Vida 366, vai estabilizar o voo 9085. Autorizado, aproximação, 3153. Confirme. 130 com 8, livre de decolagem. Salvador, é o 3171 Gatano? Siga. Fazer um pequeno desvio aqui à esquerda, por 20 graus aqui, mais 30 milhas. Ciente. Delta, São Paulo autorizado, 360, Monteiro do Luno 6, roda 97, então no site curva direita. Dael Leda Bridge, contusão 208, acena 5552. Só a saída? 4 pra B. 208. 1208, 58. Muito bom dia, BG 5808. Web 5808, controle, meu cordial, contato radar. Bom dia, senhor. Obrigado, 5808. avião pra alguém? 9797. Pode ser 69, táxi, parte 1, Índia e Alfa, foco de espera da 90 Torre, 1186, admissão 09. 09, destaque de frente, Índia e Alfa, para passar o certo, 012-2-4-09. Desculpe que nossa, chame para ingresso no 7. Zona 53, checa 3 em torre, 118 BR. 286, abaixado o trabalho, obrigado. Torre Salvador, eu tá 3153, passou externo, abaixado e travado. Torre Salvador, eu tá 3153. 153, cheque trem, livre pouso, 140 com 10. Livre pouso, tá 3153. Nosso informe alinhado e pronto. O Gol 9085, aposto pelo 2500, autorizado. Aposto pelo 2500, autorizado, Gol 9085. O AB 5808 está cumprindo a saída, Renato? Afirmativo, cumprindo o AB 5808. O 5808 está cumprindo a saída, Renato? Negativo, nos passaram a saída Elefa, senhor. A gente pediu a RNAV, mas nos passaram somente a Elefa. Ah, ok. Eu confirmei junto à torre a saída RNAV, Elefa 1 Alfa, ok? É, pois é, mas ela nos pagou a saída RNA, a saída ELEF, inclusive solicitei novamente a saída ELEF, ela confirmou ELEF. Está em treinamento aqui, a gente queria fazer a RNA, mas acho que não, acho que ela passou a saída errada pra gente. É, nós estamos em treinamento também, gostaríamos de ver o 5808 executando a saída RNA, ELEF 1 Alfa, como foi informado a torre de controle. Pois é, a gente pediu para ela, inclusive, com uma certa antecedência, mas a colega nos passou que da confirmação a saída dela, fala positivo. Ok, gente. Não tem problema não, vai ficar para a próxima aí. Obrigado, tá, irmão? Ok. AB 5808, chame Recife, a frequência é 1288, boa viagem. Recife, 1288, obrigado, senhor, bom trabalho aí, um bom, ótimo fim de semana. Boa. O Golf Quilômetro, livre decolagem, 130 graus, 099. Lima Victor Delta, livre acionar.